violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. O seu irmão, cabra macho forasteiro, tomou 3 tiros no peito porque sabia viver. Zeca sabia, todo mundo morrendo, quase sempre ele disse antes só do que eu. Zeca violeiro, Zeca violeiro, Zeca violeiro, lele, Zeca violeiro. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca morava dentro de um carro forte, não brincava com a sorte, queria sobreviver. Se alimentava na base do natural e como era prevenido, tinha um quarto no hospital. Zeca violeiro, Zeca violeiro, Zeca violeiro, lele, Zeca violeiro. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Morreu juiz, prostituta, vagabundo, Zeca sozinho no mundo aprendeu sua lição. Das mortes todas, a de Zeca foi pior, porque o Zeca morreu de solidão. Porque o Zeca morreu de solidão, porque o Zeca morreu de solidão. Zeca violeiro, Zeca violeiro, Zeca violeiro, lele, Zeca violeiro. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. Zeca violeta, não fazia o que queria, tinha medo de morrer. We'll be right back.